Torre Salvador, muito boa noite, muito bom dia. Projeto 6749. Teste de informação a Delta no 10 para a Foz de Guarulhos 3-4-0. Objeto 6749, bom dia, 340 Guarulhos, autorizado, via rota conforme o plano de voo. Bridge, Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge. O controle Salvador em 120.8, aciona o transponder 5521, Web 6749. Autorizado Guarulhos, vindo 340, decolando 10, tranquilo direito, anda a Elda da Bridge, a Pisa Luma 0, a Bridge, a Pisa Luma 6, prova do Lu, Trive, controle 208, aciona 5529, 6759. Só confirmando, transponda 5521 e primeira curva à direita após a decolagem. Afirmativo, 5521, aciona, primeira curva direita, 5679. Chama pronto, pushback, acionamento, 6749. Firme. 6251, faça um teste no rádio, a transmissão tá muito baixa, ok? E agora, Paulo? Estimativo, melhorou um pouquinho. Tá pronto para a gente apuxa? Autorizado, reporte para iniciar o táxi, 6251. Reportará para o táxi. Sebastião da 6251, inicia o táxi via Tati 1, via Juliette e Alfa até a Taxiway Golf, ok? Tati 1, Juliette, Alfa, Golf e pro 5898, informação hotel, atualização com pista. Com fins no 340, pronto, cópia. Pronto, cópia, 5898. Autorizado com fins, o nível 340, via rota conforme o plano de voo, bridge Up Zulu 16, Decolagem da pista 1 no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda direto Bridge, o controle Salvador 120, décima 8, aciona 5523. Autorizado com fins 340, rota do plano de voo. Decolagem de pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, interceptando para o Zulu no 6. 208, controle Salvador na saída e 5523, o transponder para o web 5898, portão de número 5. Controlamento correto, chama pronto, pushback, assinamento, 5898. Gente, web 5898. Xené 6251, reporte na Golf. Pode confirmar, 6251? Já encontra-se lá, tá com seu Golf? Afirmo. Afirmativo. Vai manter o cheque de motores e reportar para o retorno. Aguarda um minuto na conta do galhão. Pushback e acionamento na 10, web 6749. Autorizado, 6749, chama táxi. Autorizado, 10, 6749. 257-974. Autorizado, galhão, nível 340, via rota conforme o plano de voo. Smart direto Lu, Vitor Pérez direto Barbacena, decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El, Leda, após Leda Bridge, é o 1-0. O Controle Salvador 120.8, aciona 5522, web 5717. Comandinho 340, com plano de voo, pesando 1-0, mata de nova cena. Demora posição 1-0, curva direita, manda L, 208, é o ponto de saída, 522, outro responder, web 777, na posição 4, chamada de espelho. Correto, 5717. Na 6251, chama o motor. Só confirmando, é o retorno, é isso? Na 6251, no ingresso na cabeceira 28, taxi via pista e libere na Fox. Ingressar na 28, vai liberar via Fox, 6251. Após liberar via Fox, prossiga o táxi via Alfa e reporte para ingressar no pátio principal via Juliette. Alfa, reportará na Juliette, 6749, tá com 140 a bordo, 4 horas, galeão. Só o PB do web? 140. Autorizado o táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10 no meia, web 6749. Pátio Índia, reporta no ponto de espera da 10, pronto, web 6749. 5898. Portão 5, pushback acionamento. Web 5898, após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, inicia no 05, chama táxi. Após a passagem do Web, a retaguarda está autorizada ao 5898. Web 5898 na escuta? Na escuta. Condições de aguardar só mais um minuto, pode ser? Aguarda, 5898. Oxalé 6251, ingresso Juliette até o portão 1-1. Juliette 1-1, 1-1, 1-1. O 5898 da Webjet, após a passagem do Oxalé, retaguarda, autorizado iniciando 5, chama táxi. Após a passagem do Oxalé, na retaguarda, autorizado no 5898. Afirmo, 1-1. O Xené 6251, na escuta? Ok, mantenha a posição no través do portão 07, ok? Aguardando para prosseguir.